Hoje teremos uma emissão exclusivamente dedicada a um criador musical alemão. As quadras geográficas e, sobretudo, instrumentais serão simultaneamente clássicas e terão ainda um contexto desportivo. Confusos, amigos ouvintes? Eu explico. Amanhã, sábado, dia 25 de maio, será disputada a final da Liga dos Campeões de Futebol de 2013 e, pela primeira vez, haverá um duelo alemão no jogo decisivo entre as equipas Borussia Dortmund e Bayern Munique. Esta será a primeira final do referido torneio entre duas formações do mesmo país desde o início deste programa radiofónico. Deste modo, aproveitaremos para viajar musicalmente até à Alemanha, mais concretamente à cidade Bonn, onde nasceu Ludwig van Beethoven. Batizado no dia 17 de dezembro de 1770, viria a tornar-se um dos compositores mais populares de sempre. Foi o criador de melodias belas, como a Quinta Sinfonia, produção em Dó menor, criada entre 1804 e 1808, e uma das mais famosas no panorama da música clássica. Pouco tempo depois, em 1810, foi escrita na pauta uma criação musical que só viria a chegar aos ouvidos do público mais de meio século depois. Decorria o ano 1867, quando foi descoberta uma dedicatória para Elisa, ou Für Elise. Thank you. A próxima composição tem, e se os meus amigos ouvintes me permitem exprimir a minha opinião, um dos inícios mais belos alguma vez escutados em qualquer música na história do nosso planeta Terra. Surgida em 1801, a Sonata para Piano número 14, em Dó menor, ficou conhecida internacionalmente como Moonlight Sonata. Em português, ouçamos Sonata ao Luar. Thank you. Galinha, olha as pombas. Bem, não tenhas medo, não. Porque as pombas, ó clarinha, vão poisar na tua mão. São versos inseridos numa sequência de notas musicais elaborada por Beethoven, baseada numa obra do igualmente alemão Friedrich Schiller, datada de 1785, segue-se uma melodia que se transformou também no hino da Europa em 1972. Tem o título Hino da Alegria. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Ludwig van Beethoven, compositor nascido na Alemanha, um dia antes da primeira final da Liga dos Campeões de Futebol entre formações germânicas. Neste sábado, 25 de maio, Borussia Dortmund e Bayern Munique vão tentar chegar ao topo do futebol europeu no estádio de Wembley, em Londres, capital do Reino Unido. Beethoven, que viria a falecer no dia 26 de março de 1827, aos 56 anos, ficou surdo na fase final da sua passagem efêmera pelo universo. Mas, apesar de não ouvir, continuou a compor melodias que seriam admiradas em diversos países. 3 anos antes do seu falecimento, em 1824, ficou completa a produção mais longa do programa 2, cujos segundos iniciais funcionam como introito e desenlace de cada emissão deste espaço radiofónico. Com quase 12 minutos de duração, escutemos Sinfonia número 9. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Música.